Cíntia, bora lançar música nova? Minha na viola, corda solta. Olha essa novinha, tá sentindo uma pressão. Olha essa novinha, tá sentindo a pressão. Eu disse, olha essa novinha, tá sentindo a pressão. Olha essa novinha, oh, tá sentindo a pressão. É o seguinte, esse refrão, ele é muito famoso. E eu gostaria que vocês, quem sabe canta, tira a voz do peito. Cai de boca. É isso, rapaz, peraí, é isso? Pelo amor de Deus, rapaz. Mais uma vez, cai de boca. Peraí aqui, não. Cai de boca no meu bonecão. Senta no bonecão. Senta no bonecão. Senta. Caralho. Oi. Senta no bonecão. Sentindo uma pressão. Olha essa novinha, tá sentindo uma pressão. Eu disse, olha essa novinha, tá sentindo uma pressão. Olha essa novinha, vai, tá vai, vai. Eu disse, cai de boca no meu bonecão. Oi! Senta no bonecão. Senta no bonecão. Sentindo uma pressão. Olha essa novinha, tá sentindo uma pressão. Cai de boca no meu. Senta no bonecão. Senta no bonecão. Senta no bonecão. Senta no bonecão. Senta no bonecão. Senta no bonecão. Mais uma. Sentindo uma pressão. Olha essa novinha, tá sentindo uma pressão. Eu disse, olha essa novinha, tá sentindo uma pressão. Olha essa novinha, tá sentindo a pressão. Cai de boca no meu bolo. Senta no bonecão. André Civis, comunal de Ibicoara.